fera, o coração tá liberado. Coitado quem ficou apaixonado. Agora a bela recatada revoltou, pois o tubinho sexy foi para a balada. Que até cego parou para olhar. E até cantou, passou o show pra bater palma. Roubou a cena, o capítulo e a temporada inteira. Mexendo ela não é brincadeira. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe, um balde de gelo. Oh, oh, oh, e vai descendo. Oh, oh, oh, e vai descendo. Ela só quer curtição, chão, chão, chão, chão. Muita curtição, chão, chão, chão, chão. E vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. Aí eu sou malandro, sou pura adrenalina. Aí eu sou solita, pero calentita. Beijo no loquita, come bum bum. Bela petalita, come bum bum. Aí eu sou malandro, sou pura adrenalina. Aí eu sou solita, pero calentita. Beijo no loquita, come bum bum. Bela petalita, come bum bum. Banda, banda, New Project, uma realidade. DJ Manuel Júnior, pancadão. Agora é na pressão. MJ. DJ Danilo, o verdadeiro soberano do mix. Eu sonho toda noite com você, meu amor. Posso ser tão complicado, mas você me quer bem. Um dia sem te ver eu morro. Um dia sem teu beijo eu enlouqueço. Um dia sem teu cheiro eu passo mal de amor. Eu passo mal de amor. Não posso mais viver sem você. A vida toda, meu amor, será você. Posso ser bobo, bora se me declarar. Mas te prometo, é só você que eu vou amar. Vanessa, eu te amo. Meu mundo é só você. Vanessa, eu te amo. Te amo, te amo. Vanessa, eu te amo. Meu mundo é só você. Vanessa, eu te amo. Te amo. Aqui é pressão, camarada. Já não sei mais o que vou fazer. Sofro demais por não ter você. Te amo, baby, te quero tanto amor. Sinto saudade, sem você eu nada sou. Paredão e pessoal de que vai tocar. Tem o Ranja e Pop vão detonar. Eu vou. Banda MC Mania. Nova mania do Pará. Daniel das Produções de Curuçá. Vira, vem do som. Mais ao dentro, vem pra cá. Vira, vem do som. Mega Estúdio Will J. É sucesso DJ absoluto. DJ David. Chega de pedir mais uma chance. Procure outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante. Decolei naquela nave, decidi não mais querer você. Eu bem que tava certo em duvidar. Suas saídinhas com DJ Gilmar. E você toda safadinha, sem fingido de mocinha. Com DJ considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. Eu vou botar. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Faça o que quiser, sou donzela, sou mulher. De açaiar e faz a onda diferente. E te deixa meu moreno, me estremece com pegada envolvente. Eu vi que tava certo em duvidar. E suas saídinhas com DJ Gilmar. E você toda safadinha, sem fingido de mocinha. Com DJ considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou gostar. Eu vou botar a bola para remexer. Estúdio MJ. Estúdio MJ. Hoje eu vou sair, vou curtir, quero ficar louco. Ao teu lado, meu doce anjo, te beijar e te abraçar. Você me controla, descontrola, seu jeito bebê. Eu quero ficar contigo. Animal indomável do Amapá, é o som que chegou pra ficar. Megalodon me deixou apaixonado. Ô Megalodon, vamos dançar. Animal indomável do Amapá, é o som que chegou pra ficar. Megalodon me deixou apaixonado. Se liga na pressão, é novidade que chega, dominando a parada. Se liga no movimento, essa batida desfiada. Quem comanda esse som? Se liga que eu vou falar. É o DJ Manuel Júnior, pancadão de Macapá. E o DJ Ednei, o bagulho vai endoidar. Ei, oh, o bagulho endoidou. Ei, oh, o bagulho endoidou. Ei, oh, o bagulho endoidou. Vai pra cima, Manuel Júnior! MJ, a voz que eu mais conheci. Meu coração, me aventurei, me entreguei em solidão. Em todo tempo você não me deu valor e me deixou na solidão. Sozinha eu fiquei, mas eu sabia que você ia voltar. Chorando, implorando, querendo me amar, mas já é tarde, eu mudei. Agora chegou sua vez, eu senti tudo que um dia eu senti. Tô pro comando imbatível de Macapá, saí pra curtir, agora chora. Eu vim virante, tô curtindo há mais de um mês. Com o DJ Smelho e o DJ Valdemir. E o Luiz Carlos no Matrix, agora chora. Eu vim virante, tô curtindo há mais de um mês. Com o DJ Smelho e o DJ Valdemir. E o Luiz Carlos no Matrix, agora chora. DJ Danilo. Oh, olha bem pra mim, amor. Oh, não deixa eu ficar como estou. Oh, só pego com a minha dor. Pelo teu amor. Oh, com a minha dor. Bate a saudade, um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar, pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Acende a luz, me enxerga. Fica com

MJ, produzindo sucesso pra você. Já quer ir pro hotel. Ela fica no caldo, ela fica no caldo, no caldo. Pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, pereo, DJ Danilo. Ele é foda, eu sou foda. Ele é foda, eu sou fodinho. O DJ Lohan. Tá vindo aí, tá vindo aí. O DJ Lohan. Tá ya, lá, ya, lá, ya. O DJ Lohan. Tá vindo aí, tá vindo aí. O DJ Lohan. Tá ya, lá, ya, lá, ya. Não quero ver a putaria, não quero saber de nada. O homem de verdade vem de Deus, da rolada. Aí, DJ Manuel Júnior. Bora pra cima, garoto. Mete o dedo. This is what you came for. Strikes every time she moves, and everybody's watching her. She's singing, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you. Estamos só mora no Mega Estúdio MJ. Tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, Morena jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, Morena jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Pra mim você é. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Pra mim você é. Pressão sonora do Mega Estúdio MJ. Aqui só toca as bombásticas. Não sou desses cara que tudo faz só falando. Melhor não espanar, melhor ficar no meu canto. Não sou desses cara que tudo faz só falando. Melhor não espanar, é melhor ficar no meu canto. Que tá de bacana que só depende da gente.

corre pra cima, Manoel Júnior! Ai, quer saber mais? Vamos, filho! Eu sou transariano. Fala muito interesseira. Tô transariano e tô querendo sua traseira. Fala muito interesseira. Tô transariano e tô querendo sua traseira. Eu sou bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Eu sou bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui, só em baile de cabecinha, mas é isso que tá mandando, né? Aqui pra ela, ó. Aqui, fala muito interesseira. Sou transariano e tô querendo sua traseira. Fala muito. Jota. Ela me fez comprar carro. Só do eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente. Falou que a rotina não podia. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. MJ. E vá pro inferno com seu amor. Deixa de ser pião de ouvir botão. Meu violão não deixe não. Não deixe não. Paga o meu chapéu pra usar de o meu. Santorini. Caralho. MJ. Pode trazer pra mim, catuaba de uva. Família bate forte, direto de Abaetetuba. Família bate forte, direto de Abaetetuba. Desce o Red Label, pra nós ficar sussu. Não esquece do de pá e também do Red Bull. Pode chegar junto, chama várias novinha. Humildade é o segredo da nossa família. Pode chegar junto, chama várias novinha. Humildade é o segredo da nossa família. Pode chegar junto, chama várias novinha. Humildade é o segredo da nossa família. Da nossa família. E no G3 na voz, Junior Santorini na produção. Vai tomando tua Dorflex que nós tá dando dor de cabeça. Já botei no carro. Estúdio M! Dale, DJ Danilo! Só pra não dar treta, e só pra não dar treta, e só pra só pra só pra só pra só pra não dar treta, e só pra só pra só pra só pra só pra só pra não dar treta. Vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta. Agora me dá um caretão, agora me dá um caretão, agora me dá um caretão. Aceita o impacto sonoro do Mega Estúdio MJ, o pancadão de Macapá. DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. DJ Luan Produções, na parada Mundo Brau. E MC Biel BH, o rei do Tecnofunk. Já fumei uma maconha, e só pra não dar treta, e só pra não dar treta, e só pra só pra só pra só pra só pra não dar treta, e só pra só pra só pra só pra só pra não dar treta. Vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta, vou fumando um careta. Agora me dá um caretão, agora me dá um caretão, agora me dá um caretão. Aí, Manel Júnior, pra cima! O som que bate forte. Esse é o Mega Estúdio MJ. É pressão. Coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sempre na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fica, olha, fica de olhar. Vou te falar, fui aluna com o teu. Seu amor me pegou. Você bateu no baixo com o teu amor. No cardeão, no teão. Veio a banda, fui aluna, foi teu. Seu amor. Estúdio MJ. S.

você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. Só as que tocam na festa do Mega Estúdio MJ. A rainha da sofrência, o Pancadão de Macapá. Me desculpa, vim aqui desse jeito. Me perdoa o short por teu cabelo. Ou pense em um umbigo e o batom de nariz. Tem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz três dias que eu não durmo direito. O seu filho me deixou desse jeito. E o que ele nos fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, será que posso ser tua marinha? Deixa eu te chamar de sobrinha. Esse teu filho é um desenho no céu. Dona Maria, será que eu posso ser tua marinha? Deixa eu te chamar de sobrinha. Esse teu filho é um desenho no céu. Deus pintou e jogou fora o pincel. Estúdio Ei, hoje acordei com vazio em mim, com vazio em mim. Ei, seu lugar aqui faz lembrar você, faz lembrar você. Ei, ei, ei, sei que errei, mas eu já paguei mais do que devi. Ei, sei que só pensei no melhor pra mim. Foi da boca pra fora quando te falei que não ia te procurar. Você também tem razão quando vem dizer que o meu amor é de areia só. Ah, o amor de areia se desfaz, as ondas levam e o vento vem derrubar. O amor de areia se desfaz, mas sem você me explique como vou viver. O amor de areia se desfaz, as ondas levam e o vento vem derrubar. O amor de areia se desfaz, mas sem você me explique como vou viver. Essa é mais uma com a marca dele, Danilo, o soberano do mix. MJ. 15 graus, ontem tava frio lá fora. Cê não me procurou e eu não fui te procurar. Mas sonha me fez companhia a noite toda. Fiquei olhando nossas fotos no meu celular. Você não sabia que na balada saudade não paga portaria. Que ilusão a sua achar que me esqueceria e que a bebida me apagaria. Amiga, trouxe o seu amor de volta.

o Mega Estúdio MJ na parada. Bateria acabando, a dose da social. Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal, sentada na mesa sozinha esperando. A saudade sai do meu peito, ou alguém vem puxar na cadeira pra me consolar, mas tá demorando. Eu já tô na sétima dose, pedindo oitava sem gelo, pra ver se arranca um terço de você de mim. E a parte que você quis sobrar, vai me acompanhar. Eu vou deixando o corpo em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, pode demorar mais. E a parte que você quis sobrar, vai me acompanhar. Eu vou deixando o corpo em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, pode demorar, mas ainda deixo de te amar. DJ Danilo, a voz que apaixona. Alô, amigo taxista, deixa eu te falar. Tô precisando que você venha aqui me buscar. Bebi demais e não tenho condições de dirigir. Por isso decidi deixar meu carro aqui. Só te peço, por favor, não demore muito tempo, porque o dono quer fechar o estabelecimento. Vou te esperar lá fora, sentado na calçada. Quando chegar, eu explico o endereço da safada. Quem tá fazendo isso comigo? Pode cobrar bandeira 2, pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho. Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandida. Quanto mais nós corre atrás, mais ela pisa. A minha terminou comigo por mensagem. Me larga desse jeito, foi muita sacanagem. Me leva lá que isso não vai ficar assim. Ainda tem orgulho aqui dentro de mim. Vou falar na cara dela, depois de tudo que cê fez, eu vou te perdoar. Só mais essa vez. Vai pra cima, Manoel Júnior! Agora, o show é com o Mega Estúdio MJ. Mais uma vez, dou de cara com a solidão, juntando os pedaços do meu coração. O que restou desse amor foi paixão. Eu que te amava e sonhava nunca te perder, me vejo agora obrigado a esquecer a nossa história, inclusive você. A noite era tão pequena, pra te amar valia a pena acordar com você do meu lado. Tantos planos, tantos sonhos se transformam em saudade de você, do meu lado. Vou tentar não chorar ao lembrar da história da gente. Sinta o impacto sonoro do Mega Estúdio MJ, o pancadão de Macapá. Aí, Manel Júnior, pra cima! Ficar olhando, vai levar essa joia pra sua casa. Olha, você tá ouvindo sim. De quem disse não pra tantos caras? Ela já se machucou demais. Promete que vai ser um bom rapaz. E se ela disser vem, cê pega e vai. E não solta nunca mais. Não solta nunca mais. Outra dessa cê não acha. Olha como ela te abraça.

Aqui só toca as bombásticas. É sofrência em dobro. Bastou só um beijo pra eu logo ficar apaixonado, querendo te amar. Quando te olhei, parado fiquei. Já imaginei nós dois no altar. Hoje estou aqui te pedindo pra casar. Ao seu lado é o meu lugar. E se eu sendo sincero, pode acreditar. Achava que nunca ia encontrar a pessoa certa pra poder amar. Mas você apareceu e fez tudo mudar. Amor infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você quero casar. Amor infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você quero casar. Meg Estúdio MJ, pro Pancadão de Macapá. Sábado, dia 17 de março. O caminho único é no Lutra da Pedrinha. Com o Super Pingão. Vale do R$1.500 em dinheiro vivo. E pra fazer a festa pra galera. Mega Estúdio MJ. MJ. O Pancadão de Macapá. DJ Manuel Júnior, DJ Júnior Show e DJ Danilo Soberano. Dia 17 de março, a galera se encontra no Lutra da Pedreira. Ônibus saindo no sábado às 5 da tarde do Vale Verde. Passagens da R$25, ida e volta. Informações 99100-4920. Organização Oscar e Família.